4209, notificação de separa 2000 pés, 1015, chegada a Bonf. Está restrita ao 350. Restrito 350, mas você está com o final 350, dando 328. Ok, gente, aguarde. Aprisado, 63, 63. 3-1-3, complete a aproximação e agora com a surpresa. 2-6, certo. Torre Salvador, boa noite, Rocha Nero 6313, na passagem de embaixo da base. Rocha Nero 6313, o vento 140 graus 07, nós autorizado com os pistão no zero. Depois, 1-0-63. Salvador, turno 889, ponto espera, dono zero. Turno 889, visual com tráfego nacional? Visual. Após o pouso, do mesmo a linha mantém pista 10. Após o pouso, a linha mantém na pista 10, turno 889. Salvador, 3288. Miami, Recife, 12545, Alterne, 1268. Boa noite, Miami. Canem 63, 13, no solo 04, livre à direita, 1212 na 1. 20 graus com meia dúzia nós. Bem livre de colagem, no 0, 1, 8, 8, 9. No 889, decolou alta 06, 119.8 controle. 19.8, bom fim de semana. Controle, boa noite, 1889, decolou, se escuta. Suba 360, boa noite, feira da El, foi na sua direita. Da El, 360, o voo no 889. procedimento, 4209? Afirmativo, repórter estabilizado. Repórter 4209. Estabilizando visual 4209. Torre 118, decimal meia dúzia. 8638, ao ponto, obrigado. Salvador, boa noite, azul 4209, vai passar externo, baixar travado visual. 4209, semi-livre pouso na 10, o vento é de 120 graus, com meia dúzia nós. Livre pouso, pista no zero, azul 4209. Aciona 50, correção. Aciona 5407 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. Autorizado 360, saída Argo, transição Elefa pela pista 10. Após Elefa, Amperzulu 21, 5407 no transponder, 119,8, controle 6747. Protegimento correto, chama para o push no 05. Chamará, né? Uno 889, chame Recife, 125, décima 1, OTR 13325. 251, 3325, obrigado. 4209, no Solas 15, livre à direita, autorizado a ingressar na Alfa, reporte na Juliette. Ingresso na Alfa, reporte Juliette, 4209. O serviço já está encerrado, já vai passar Conde, chame na Caju, 120, decimal 3. No conto 209, mantenha antes da Juliette, por favor. Mantenha antes da Juliette, 209. Gol 9084, informe autonomia, por favor. Ciente autorizado até o ponto de escalada 10. Azul 4209, após o Boeing 738, sair da posição, autorizado a ingressar no portão 03. Após o Boeing da Gol 03, 4209. 5216, autorizado Footback, sempre vamos para táxi. Gol 9084, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 130, grau 062. Boa noite, identifique, desça o 050 na chegada a Mário. Do 352-16, PLB 72, 3 horas e 20, alterna Recife. O 2 nome autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera. Pista 10, me chame. Autorizado via Índia, no ponto de espera, 2186. Gol 9084, decolada 24, sendo controle 1 no nota decimal 8. Tem 52, o nome é autorizado a linha e manter a cabeceira 10. Controle, o 9084. Confirme para a torre. Pode chamar o controle? Pode, gol 9084, sendo controle 1 no 9 decimal 8. Às 8, boa noite. Alô, de Salvador, boa noite, Gol 9084, é Corona Circuit. Boa noite, 9084, é só 370, 9084. Salvador, nome autorizado a decolagem, pistão 90, então 90 grau 079. Controle Salvador, é o 9084, pode voar Momo? Ativo 9084. Pra Momo, 9084, graças. Salvador, approach control, forgive me, Ocean 6310, descend to level 150. Internet 6310, token identification, descend to 070, my arrival. Continue descend to 070, my arrival, scope identification, Ocean 6310. As 305, voe na proa de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 05, reposta estabilizado. Duna na proa, 2.000 pés, teremos estabilizado, importante, 3.000. Portugal, 19019, reduz speed to 2.209. 2.209, reposta de aula, 019. Controle Salvador, trip 5216, decolado, a sua escuta. 5216, suba 190, sai da Pucas, está subestimando. 190 na Pucas, o trip 5, 290.